55 no solo de 21, direita, solo 121, décimo 9. Direita, 219, boa. Decolar pistão 1-0, vento no 30 graus com 7 nós, é o 3145. Iniciando, tá 3145. Doutor, boa tarde, Chile 6314, ponte espera no 10, pronto. Chile 6314, 30 de Lima, mantém pistão 1-0. Lima final no 0, 6314. Tá 3145, decolado 23, controle 120, décima 8. 08, 354, 3145, do uma boa tarde. 7, Guardião 02, consegue o solo de 20, frequência livre estacionar, boa tarde. Chile 6314, livre decolagem, pistão 1-0, vento 140 graus com 10 nós. 6314, livre decolagem, 1-0, iniciando. Salvador, boa tarde, o trip 5488 na aproximação final, entre baixado e travado. Trip 5488, continua a aproximação, ajuste no 07, aguardando instruções para pouso. 5488. Chile 6314, decolado de 25, controle 120, décima 8. 308, 6314, obrigado. Papá, Mike, Eco Delta, confirme esse visual com a tela da trip, próximo ao marcador externo. Oi, na pro do farol de Itapuã, reporte quando no farol de Itapuã, ok? Aí eu passar, Delta. Seguinte, o Mike Eco Delta vai curvar sua esquerda para seguir a retaguarda da TR da Trip, atento à esteira de turbulência do tráfego, e reportar para gerar base para 17. Gerando a esquerda, vai reportar gerando base, atento ao tráfego, e a esteira, Mike Eco Delta. O 35488, informa o tráfego ao setor sul, 500 pés, ao setor acho que 76, senta e fica a aproximação, ok? Ok, céu que está no litoral, está no visual. 5488, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-0 nós, check 3. Outra embaixada e travado, 5488. Sete Mike Eco Delta, autorizar gerar base, reporte curta final, pista 97. Delta 6. Trip 5488 está livrando à direita. Sente, Trip 5488, solo 30, chama solo agora, 121, decimal 9. 219. Mike Eco Delta na final, para embaixo, para baixo. Sente, papapá, para Mike Eco Delta, usado pouso de pista 17, vento 140 graus, com 8 nós. Tá. Papapá, Mike Eco Delta, solo 31, autoridade livrar sua direita, Paxo 4. Marcos Catalã, frequência livre, boa tarde. Batalha Passarelo 2231. Passarelo 2231, curtir a aproximação, ajuste no 097. Reporte quando baixado travado. Passará baixado travado 2231. O LS tá baixado, checado, passarelo 2231. Passarelo 2231, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 150 graus, com 8 nós. Livre pouso, passarelo 2231. Salvador, web, são com 729, ponto 0.0. Sabiá 5729, tá visual com Passaredo, na curta final, a TR da Passaredo. Estimativo, 5729. Faz o tráfego, faz o pouso do tráfego autorizado, olhar e manter a cabeceira no zero, web 5729. Faz o Passaredo ali e manter, 5729. Charlie 2231, Solos 38, direita, Solo 121, décimo 9. Passarela 2231, Solos 38, chame Solo agora em 121, décimo 9. 121, décimo 9, 2231. Jet 5729, autorizado decolagem. Pista 1-0, vento 1-50 graus, com 10 nós. Autorizado decolagem, web 5729. Jet 5729, decolado aos 39, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Salvador, boa tarde, 3560, tela de casa. 3560, curtição aproximação, ajuste no 097, reporte baixado e travado. No 097, baixou e travou, tá 3560. 3560, autorizado para uso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, com 10 nós. 1-30, obrigado, autorizado, 3560. 3560, está contando o cheque aqui para metade, que a transmissão é muito baixa. Autorizado, 3560. Espera da 16 pronto, 10 pronto, gol 1399. 1399, mantém a ponte, cara. A matéria, 399. Bravo, ingresso final no 7, após final 3 milhas. Não entendi essa, a mensagem. Foi Índia Bravo, informe na final 3 milhas, 17. Negativo, temos já para o Vibai Rimar, senhor. Já vi que está no local de pouco, se autorizar não vai levar, se autorizar já vai tratando. Informe solo controlado, Rimar. O vento em Salvador, 170 graus com 7 nós. 170 com 7, solo lá no solo controlado, temos já Bravo. Bom, 399, 3 Alem, mantém a cabeceira na zero. Gol 1399, autorizado, Alem, mantém a cabeceira na zero. Alem, mantém no zero, gol 1399. Tá 3560 no solo 45, direita solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita 219, boa 399 autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 50 graus com 8 nós. Autorizado, decolagem no 0, gol no 399. Salvador, 732, 17.0, pronto. 732, 17, mantém o ponto de espera. Mantém, presidente. Gente, também de Bravo, com 7 solos 4, 7, frequência livre, boa tarde. Bolo 399, decolador 4, 7, controle 1, 2, 0, decimal 8, bom 1. Decolado 47, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4206, final 6 milhas. Azul 4206, ajuste no 0 no 7, baixado e travado? baixada travada, azul 4206. Baixo travado, azul 4206. Azul 4206, autorizado sul. Pista 1-0, vento 1-6-0 graus, com 8 nós. Perigoso, pista 1-0, azul 4206. Salvador, boa tarde, 73190, estabilizado ILS, campo à vista. 7190, com aproximação número 2 para pouso, ajuste 1017. Guarda na autorização, 3190. São 3207, tem condições de alinhar e decorar de imediato quando solicitado? Afirmativo, alinhar, capitão 0, preparando-se para a decolagem, 3217. Afirmativo,